Olá, muito boa tarde a você que está ouvindo o programa Lixeirinha. Somos aqui, eu especificamente sou o Carlos, do coletivo Guerrilha Geek aqui de Franca, promotor de algumas ações culturais insanas desde 2007. Vamos fazer uns pequenos blocos aqui sobre o Grito Rock Franca, que acontece pela terceira vez este ano aqui na cidade, desta vez de 14 a 18 de março, e alguns lugares que vamos revelando ao longo dos blocos, e você pode acompanhar também na internet. Nossas inscrições estão abertas até o dia 22 de fevereiro agora, mas você também pode se inscrever em vários outros gritos aí, pelos mais de, enfim, pontos espalhados, lá pelo site toquenobrasil.art.br. Procura aí no Google, Toque no Brasil, você vai achar bem fácil. E o Grito Rock, enfim, é um festival gigantesco. Explica aí, Harry, qual que é o Grito Rock? Salve, salve, galera. Bom, o Grito Rock, ele é o maior festival integrado da América Latina. Ele é integrado porque ele ocorre simultaneamente durante um mês, esse ano, de 17 de fevereiro a 17 de março, em diversos locais. Ano passado, ele foi realizado em mais de 130 pontos e em 7 países. Ele mobilizou mais de 2 mil grupos musicais e 2 mil colaboradores, entre jornalistas, produtores, holds e uma infinidade de agentes. E esse ano já tem mais de 200 pontos inscritos para realizar o Grito Rock. Então a gente já está chegando no maior festival integrado do planeta. Esse ano teremos não só na América Latina, mas também como nos Estados Unidos. E Franca não fica de fora desde 2010, quando realizamos o Grito Rock aqui, em 2011 também. No total trouxemos 6 bandas, além das mais de 30 bandas que trouxemos ano passado. E para esse ano a gente está com uma programação bem legal que a gente vai passando ao longo dos blocos. Então vamos de som aí que a gente volta com mais notícias. We'll be right back. braços deixar você de novo aqui. Quando a brisa cessou e você não chegou pra me fazer sorrir. E mais um dia passou longe, e quanto tempo levou de mim, e assim ficou. E assim ficou, e assim ficou. Assim ficou. Sempre que o som me cansar, eu sei, vou me perguntar o quanto eu sempre quis. E se um momento calar o mal que dentro ficou, passou. Longe, e quanto tempo levou de mim, e assim ficou. E assim ficou, e assim ficou. E assim ficou. E assim ficou, e assim ficou. E assim ficou. E assim ficou. qualidade, pelo amor de Deus. Capítulo 3, quem copia já morreu. Capítulo 4, aproveite em seu país aquilo que há de bom. Lei do som. Capítulo 5, o dinheiro é tentação, transforma e envenena e te faz mudar de direção. É mesmo difícil fugir desse esquema, eu te digo, não se venda. Sua conta bancária cheia não será sua satisfação. Vamos cantar lado a lado, nosso sonho será escutado. Vamos chacoalhar o mundo, todo mundo no refrão. A gente pode. A gente pode. O povo pode. A gente pode. O povo pode. A gente pode. É isso aí, galera, acabamos de conferir os Helps de Araraquara com Somos Diferentes, banda que tocou em 2010 na primeira edição do Grito Rock Franca, e depois conferimos O Sonso de Fortaleza com E Assim Ficou. Depois tivemos também K2 de Poços de Caldas com A Lei do Som. Essas bandas tocaram nas últimas edições, e nos próximos blocos nós vamos trazendo as bandas que vão tocar esse ano aqui em Franca. Teremos um total 10 bandas que estão sendo selecionadas através do Toque no Brasil, através de convites do próprio coletivo. E para quem quiser dar seu pitaco, sugestão de banda, procura lá o evento Grito Rock Franca 2012 no Facebook ou no site do Guerrilha, guerrilhagig.com. Temos também o site do gritorock.com.br para quem quiser mais informações sobre o festival inteiro. E procura a gente pelo Facebook, Twitter e qualquer outra rede social que vocês vão ter contato com a gente e mais informações sobre o festival. É isso, a gente está de volta semana que vem com mais um bloco sobre o Grito Rock 2012. Valeu, galera! Olá, Franca, estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho e essa é a edição de número 25 do programa, e como vocês devem ter percebido, esse bloco foi um bloco voltado para o Grito Rock, que é um festival aí, como vocês ouviram, que vai rolar em Franca, assim como em inúmeras cidades e países. E esse festival vai acontecer em março. É legal vocês entrarem no site do Guerrilha Gig, que é guerrilhagig.com, e se informarem aí a respeito das datas e das bandas que vão tocar e tudo mais. E enfim, estamos diretamente aqui de São Paulo. Vou aproveitar o segundo bloco daqui a pouco para colocar aqui uma música de um show que eu fui domingo passado no Sesc Pompeia. Muito interessante, por sinal. E enfim, para não perder o clima desse bloco de bandas independentes até então, por enquanto a gente poderia escutar, por exemplo, Relés Pública, e daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha aí para vocês. Não saiam daí.